salvação está em ti. Todo perdão está em ti. Não posso viver sem teu amor, sem teu ar. Não quero mais ver a solidão aqui. Senhor, vem me salvar, me ajuda a caminhar, que os meus passos sempre estejam mais perto de ti. Senhor, vem me amparar, me ensina cada dia a obedecer-te. Eu quero um lugar melhor do que aqui onde estou. Eu quero um lugar seguro para eu morar pra sempre. Eu quero um lugar melhor aqui onde estou. Eu quero um lugar seguro para eu morar pra sempre. Vem me salvar, vem me salvar, Senhor, Senhor. Vem me salvar, vem me salvar, Senhor, Senhor. A salvação está em ti. Todo perdão está em ti. Não posso viver sem teu amor, sem teu ar. Não quero mais ver a caminhar, que os meus passos sempre estejam mais perto de ti. Senhor, vem me amparar, me ensina cada dia a obedecer-te. Eu quero um lugar melhor do que aqui onde estou. Eu quero seguro para eu morar pra sempre. Eu quero um lugar melhor do que aqui onde estou. Eu quero um lugar seguro para eu morar pra sempre.